vai te levantar, te dá poder e forças pra caminhar. Ele abriu o caminho nas águas do Mar Vermelho e mandou o povo de Israel atravessar. Segue em frente, não pense em desanimar. Deus é contigo, pare agora de chorar. No imenso mar dessa vida, Deus vai na frente e a vitória vai te dar. Deus abre porta onde não há saída, onde a morte chega e ele dá a vida. Oh, irmão, não tema as lutas, Deus tem vitória pra sua vida. Se o mar é grande pra você passar e as águas querem te afogar, Deus vai na frente e faz tudo acalmar. Jesus Cristo com seus anjos vai te ajudar a você atravessar o grande mar da vida. Se as lutas no caminho vêm atrapalhar, se tem pedras e espinhos, Jesus vai tirar. Então Deus vai te mostrar o outro lado da vida. Cristo é a saída. Deus é contigo, pare agora de chorar. No imenso mar dessa vida, Deus vai na frente e a vitória vai te dar. Deus abre portas.